Policiais ambientais da 5ª Companhia Ambiental, sediada em Foz do Iguaçu, em patrulhamento de fiscalização, efetuaram a apreensão de 550 metros de rede e 150 metros de espinhéis. Materiais proibidos para pescadores amadores, os quais estavam sendo utilizados na pesca predatória. Não houve presos. As redes foram encontradas nas barrancas do Rio Paraná, área urbana do município de Foz do Iguaçu, em vias de serem usadas. O comandante da 5ª Companhia de Polícia Ambiental, Capitão Skrovonski, alerta para o início do período conhecido como Piracema, que ocorrerá do dia 1º de novembro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015. A qual é estabelecida pela Instrução Normativa número 25 de 2009 do IBAMA. Haverá a intensificação nas fiscalizações nos rios, lagos e lagoas da região oeste e sudoeste do Paraná, com a finalidade de coibir o crime ambiental. Neste período especial de preservação das espécies aquáticas, o objetivo da Polícia Ambiental é manter a bacia do Rio Paraná preservada. A Polícia Militar Ambiental esclarece que a pena prevista na lei para crimes ambientais é de 1 a 3 anos e as pessoas flagradas em ato lesivo ao meio ambiente estão sujeitas ainda à sanção administrativa de multa ambiental no valor aplicado de R$ 700 por pessoa, acrescido de R$ 20 por quilo de peixe apreendido, além da apreensão e perdimento do equipamento utilizado de forma ilícita. A proximidade do início do período de Piracema, que começa a vigorar a partir de 1º de novembro e vai até 28 de fevereiro de 2015, em toda a bacia hidrográfica do Rio Paraná, gera um aumento na fiscalização ambiental, como também um aumento na demanda de pescadores que insistem em burlar a lei. As denúncias podem ser formalizadas de forma anônima através do telefone 045, que é o código de área, 3527-2424 para toda a região oeste e sudoeste do Paraná. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.